Kona. Rio 594251. Azul 2774, chame Ilhéus, 120 decimal 1. 01, Azul 4107, desce sem restrições para 2 mil pés, ajuste no 09. 2 mil sem restrição no 09, 4107. Esquerda 0 para 0. Esquerda 0 para 0, só 3.0. 11.30, passa a porta, saque pelo 5.7. Então, bom, vai lá, Morete, 2.10. Gol, 1.34, 2 ataques. Fala, pode ser da pista 2.8, via pátio principal, pátio 3, táxi 6, quilo, alfa e golf. Na ponte de chama torre em 1.18.95, ajuste no 0.19. Principal, pátio 3, quilo, alfa, golf, e 18.95, a torre 11.34, agora. Gente, reacima a navegação na torre de Zé. Ok, Zé, tá trazendo, Zé. Sim, sim. Confirmando o caso do 4.9, já chegou posição 12 horas, 6 mil pés de descida. Afirmativo, trazendo leste. Eu informo que o tráfego P7 está a 7 milhas, Boeing 737-800, 060 de indicado. 7, está para 600, pede reduzir. Autorizado 2 mil pés. Autorizado 2 mil, está para 600. A gente chama a torre 1895. Usado Juliette, Pátio 1 e Lima. Na Lima, chame a torre novamente 1.18.95 para prosseguir o táxi até a base. Torre 1.18.95. Oi, Salvador, boa noite, gol 1.868. Gol 1.868, boa noite, ajuste no 0.19. Continue a aproximação, reporte visual. Passando a visual, pode confirmar o vento? Vento 200 graus, 199, gol 1.868. Vento 1.868. Salvador, está 3600, localizador 2.8. TAN 3600, ajuste no 0.19, continue a aproximação, número 2 para pouso. 0.19, TAN 3600. Salvador, boa noite, azul 2713. 2713, boa noite. Vou ir direto à posição IPIT, informe ideal de descida. direto e pitch em forma para descida, 027, onda 3. Qual o procedimento em uso para o 2703? ILS e Yankee. Yankee da 28, 2703. O Gol no 868 informa que está recebendo vento de 30 nós de trabalho. Gente, graças pela informação, boa noite, 68. Tá passando o momento do voo setorizado táxi via pista até a Taxi Romeo ao livrar para Bata sem troqueta livre. Para 4.6. Gol 1868, nessa na remetida. Gente, gol 1868, sua para manter isso até 4.000 pés, aguarde transferência de controle. 8, chama controle Salvador em 120.8. 08. Salvador, boa noite, boa noite, 68. Prossiga. Iniciamos a arremetida, vamos alternar a caju. Fecha comigo. Guarde. Tá autorizado o pouso, pista no pista 28, vento 180 graus, 189. Gente, o Tata 6600 recebe o mesmo vento. Tá autorizado o pouso na 28, Tata 6600. Pro 190, 1868. Gente, 190, tá cruzando 4.000, vou direto para Caju. Direto para Caju, vou 1868. O senhor remeteu por vento novamente? Afirmativo, senhor. Tá com... Nós estamos até mais ou menos uns 100 pés, tá com 27 de através. Tá ok, obrigado. Nada? Essa pista tá seca, o 407? Acredito que sim, mas vou confirmar. Já tem tempo que parou de chover. Obrigado. Autorizado para o número 190, 1868? Estimativo, 190, direto para a Caju. 190, 1868. Boa noite, Gol. 1134, ponto de operação. 1134, boa noite, mantenha a ponte de espera para o 208. Mantendo. 08, vou direto, Cari. Autoriza o 08, o Matheus, o senhor chegar? Autorizo. O Gol viu a pista seca ou molhada? O azul 4107. Gol 1134, autorizado ali, mantém pista 28. Ali mantém 28, 1134. Fica 4107. Muito obrigado. Olha o Zé Nath. você. Passa o número 14, como que você fez? Número 2 ou número 3? Ok, legal. Tá, afirma, tá 3600 esquerda, mantém você da alta. É, mantém você da alta, 3600. 1? 1201. Confirmando após decolagem manter flow até 2.500 pés. Autorizado decolagem pista 28, vento 190 graus, 179. E decolagem 2.500 pés em frente, 1134. Torre, boa noite, 4107 final, Yélio Sul 28. Azul 4107, boa noite, ajuste 1019. Continue a aproximação, recorte visual. Vai ter. Qual é o vento? Azul 4107, vento 190 graus, 179. Ok, obrigado. Azul 4107, informo que suas últimas aeronaves para pouso reportaram vento de través de 30 nós na curva final. Tá bom, obrigado. Quase decolou azul no 8, chama controle de Salvador 120, décima 8. 208. Ligou. 1134. Plano 34, contato reverso do 350 via 1. Gabriel, 350, tá mantendo pro, pode curvar direito? Exato. Direita, pode voar direto a Aracaju? Negativo, Aron. Aronda presente. Azul 4107, confirme, tá visual? Visual. Azul 4107, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 179. Autorizado pouso, pista 28, 4107. Auxiliar tá funcionando? Afirma, Azul 4107. Ok, obrigado. 1908, confirma sua velocidade indicada. 2309, Azul 1908. Gente, lentamente, reduza 2009, número 2 na aproximação. Azul 1708, Azul 1908. Azul 1708, Azul 1008, ajustado 1909, autorizado ILS, reforço localizador, voando já. Azul 2000. 2019, reporta no localizador Vanuzão, Azul 27, 1-3. Azul 6908, deixa 3.000 pés, ajustado 1-0-1-9. 3.000 pés, 1-0-1-9, Azul 6908. Vocês corrigindo o final do procedimento ILS Yankee. Vou informar no localizador, Azul 2703. Controle Azul 6908. Sim, para o controle. Azul 6908 mudou o ILS, mas recebeu essa informação do ILS Zulu. Sim, Azul, desconsidere a chegada do ILS Zulu. Ok, 6908. Uno 34, Recife, 125, decimal 45. 25, 45, boa noite. Se tiver informação de ar, minuto cópia, número 2, prepare a sair da Precisa. Ainda afirmativo, mantendo a proa de Conde, aguarde para chamar Aracaju. Estabilizado na casa do Azul 2713. Azul 2703, completo final do ILS, CMT, em 1-8, decimal 95. 295, obrigado. Azul 6908, desça 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS Zulu, aposto localizador. Jet para 2000 pés, autorizado ILS Zulu, formaremos localizador azul, menor 0. Gol 1868, serviço radar terminado, agora 54mm para o nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju na frequência 120.3. 120.3, boa noite, 68, boa noite, boa noite. O 998 está sendo identificado, desça inicialmente o nível de voo 1110 via chegada a Cairo. 1110 via Cairo, Santa Maria. A pista 28 mantém a proa até 2500 pés e realiza o perfil da subida Elefa. A frequência do controle 1210.8 e a senhora transponda é 5557. O perfil da subida será a Elefa. Ok, então autorizada de 1810 para a senhora da pista, decola da 28, mantém a proa 2500, após Elefa. É, 208 ao controle, 557 ao transponder, então perfil da Argo Elefa, 2210. Negativo, Argo Elefa. Somente Elefa. A saída será Elefa. A decolagem da 28 aí sai praticamente na proa do fixo. Ok, saída apenas Elefa, então correção. 22, 22. Chame pronto na remota 12, passarido 22, 28. Próximo do procedimento, TR1, número 8, decimal 95. 2895, azul 908. 2 Salvador, azul 908 e Elefa. Azul 6908, continue a aproximação, ajuste no 019, número 2 para pouso. Poderia informar o vento, por favor? É, vento 180 graus, 179. Obrigado. Decola da pista 28, após a decolagem mantém a proa até 2500 pés, após curva à direita, no perfil da subida Aron, após Zipar. Frequência do controle 120.8, transponda 5566. Bom, no 70, com Deus, está autorizado nível 370, Campina Grande, conforme plano de voo, fez o Lu 10. Após Selma e depois direto Campina Grande. Decorada 28, mantém a proa até 2510, curva à direita na Aronze Pá, 5566, transponda o controle em 120.8. Tá, só para informação, ciência da torre dos colegas aí, a 80 pés, a aeronave nossa que demonstrou um vento de través de 23 nós e cauda 9 nós, tá? Obrigado. Gente, obrigado pela informação. Positivo, bora. As aeronaves na final copiaram? 0908, gente. Azul 2713, no solo aos 30, esquerda, solo Salvador, 121, decimal 1, mantém a posição de alfa. A esquerda, Salvador 21, vai manter essa alfa, azul 2713. Salvador, boa noite, azul 2713. Azul 2713, boa noite, via Kilo, parte 3, remota 3, Romeu. Kilo, parte 3, 3, Romeu, 2713. Autorizado, chame táxi. Bateria 2228. O 1098 está livre descido até 4.000 pés, ajustado 1019. Para 4.000 pés, 1019, 1098. azul 6908, solo 32, chama Solo Salvador 121, décima 1, antes da Alfa. Solo Salvador 121, décima 1, azul, antes da Alfa, azul 6908. Solo Salvador, azul 6908, Lebrão. Gente, o azul 6908, prossiga em frente, via Kilo, pátio 3, remota 01. Kilo, pátio 3, remota 01, azul 6908. Tomado pela infra-aero aqui no nosso sistema, 01 do PAS 3. Agora dando para o 2. Sim, até. Via Juliette Alfa, ponto de espera da 28, taxiway Golf, chame a torre 118-95 ou ajuste no 019, tem um bom voo, passarei do 2228. 1019, Juliette Alfa, e lá no ponto de espera na Golf, 1895, obrigado, bom trabalho. Azul 6908, prossiga para remota 3 Lima. Remota 3 Lima. 3 Lima. E a remota 3 Lima. 1098, deixa 2000 pés, autorizado no final do procedimento TLS do UPA da pista 28, reporte localizador. O 4062 está em identificação desse nível de voo 1110 via chegada Cali. Livre decolagem 2828. Apenas confirmando, após decolagem, mantenha eixo até 2500 pés. Passar isso 2228. Após decolagem, eixo até 2500, 2228. Localizador 098 complete, chame T em 198 decimal 95. Ajuste 1018, continue a aproximação, aguarde que está limpo. Aguardando 1098. 1098, informo chuva leve sobre o campo e vento 180 graus no menor. Tem 1098. 240, Salvador Serra Bravo de Serra Golf, São Gonçalo de Amarantes. Aguarde cópia, confirme portão de estacionamento. Sala 43, azul da Canal de São Paulo. Gente, remota no pátio 3, 1 minuto para cópia. Acarei 22228, decolou aos 44, chama controle de Salvador, indo 208. 208, boa. Controle Salvador, boa, 2228, passarela. Passarei 22228, contato aranha decolagem, sobre mantém nível de voo 180, autorizado depois 2000 de Rotelessa. É, confirmando, após 2000, eleva? Afirmo. Ok, após 2010, então eleva 2228. Tráfego avistado, autorizado pouso pista 28, centro 180 graus, 179. Tem autorizado pouso na 098. 91 sendo identificação, desça nível de voo 050, via chegada e pit. 050, 38 na viagem. Chamando a Rússia, curta sem identificação, desça nível de voo 190, via chegada a Cari. Azul 4062, que é autorizado descida 4 mil pés, ajustado na 098. 4 mil pés, na 098, azul 4062. Azul 4062, autorizado voar direto na posição Cari. Telóxico na escuta, prossiga. Boa noite, Mike, até o Telóxico, da parqueada aqui no CV número 7. Tudo isso aí, autorização da aeronave está sendo revocada para o remoto 13. Gente, então, Mike, até o Telóxico, só um minuto. O 1970 na escuta. Esquerda, Solo Salvador, 121, décima 1. Esquerda, 129. Só pra informar, tá bem turbulento na curta final, ok? Que é esse trato pela informação, 1098. Via Alfa e Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, 03. O voo 1098, Assol? Prossiga. Para especificar mais a informação da turbulência, a gente poder passar aqui o pessoal da meteorologia, saberia informar a altitude que pegou a turbulência e a intensidade? 1972 é sem identificação, desse nível de voo 120 via chegada a Carico. Desce para 120 via chegada a Carico, 972. Chamando 9258, confirme sua velocidade indicada. 902, 90 agora, 9258. 1972, confirme sua velocidade indicada. 2709. 290, confirme. 270. Gente. Aeronaves na escuta do controle informa que o campo operando instrumento, 1000 pés com 5000 metros, chuva leve sobre o campo. Azul 9540, Profile. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 2, 1-0. Decolagem pista 2-8. Após a decolagem, mantém a proa até 2.500 pés. Após curva à direita no perfil da subida Aron. Após DCC Aracaju, para interceptar Golf 677. Controle Salvador 120.8, transponder 5572. Autorizado 210, decola 3.2, após decolar e mantém até 2.500 após esquerda, perfil Aron, após o Cidera Caju, transponder 5572, controle 208. E o transponder azul. Confirmando, a primeira curva será à direita após 2.500 pés e o transponder é 5572. Primeira curva à direita, confere 5572. Planejamento correto, 9540, chame pronto no pátio 3. Uma prova, azul 2, Gol 1170, solo Salvador. Afirmo, 03, o Gol 098. Ó, e algumas aeronaves reportaram turbulência severa, de média severa na curta final da pista 28. Aguarde. Não foi reportado nenhum enchio, porém somente vento de través de até 30 nós. Azul 4062, essa 2000 pés, autorizado sinal LS, Zulu da pista 28, reporte localizador. Azul 4062, copiou o controle? Negativo. Pode repetir para o azul 4062? Autorizado o final do procedimento LS Zulu para a pista 28, reporte no localizador. Reportar lá, azul 4062. 2228, vou direto ao destino. Direto ao destino, obrigado, 28. Ponto 28 na zona, deixa 3.6, ajustado 1.098. 6258. 6258, confirme sua velocidade indicada. Agora para 240, 6258. 1972-2309. 2309, 1972. Chamando 6258 e autorizado desse banho de voo 050. 050, 6258. 1972, desse mantém a nível de voo 060. 060, 1972. Gol 1170, solo Salvador. 1170, solo. Hotel Oscar, escuta. Na escuta, Hotel Oscar. Autorizado a iniciar o reporte, agilizando o reporte, finalizando a remota 1-3. Autorizado. Chamando a 258, vem na pelea de Cari. Na presente com a Cari, minha 258. Direito na zona desse 2006, vou na proezão, autorizado final de LS Zulu, reposto localizador. Pois de atrás, reportará no localizador, está 38 no avião. ILS Azul 4062. Complexo final de protegimento, chame torre 1 no 8 decimal 95. 062, boa noite. Ajuste 1018, chuva moderada sobre o campo. Reporte visual. M18, reportará visual azul 4062. Poderia confirmar o vento agora no momento? Vento 200 graus com 219. Sim, 126, decimal 0. No 260, caso negativo no 288. 260, 288, obrigado. Ana 258, desça. 3 mil pés, ajustado no 098. 3 mil, 1962, 8. 1972, desça até 4 mil pés, ajustado no 098. Para 4 mil pés, 1018, gol 1972. 4062. Azul 4062, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 24 nós. Azul 4062, copiou também? Copiou. Tomando 6258, confirme sua velocidade. 2-0-6258. Gente, deixa 2-1-3, autorizado o final do procedimento ILS da 28, reposta o localizador. 2000, reportamento de dados, 2258. 3891, no localizador. 3891, completo o final do procedimento, chame torre 198-95. 1895, ó. Salvador, da 3891, localizador da 28. Salvador 3891, ajuste no 018, chuva moderada sobre o campo, reporte visual. Chuva moderada. Poderia confirmar o vento, Matheus? Vento 190 graus, 239, stan 3891. 391. Azul 4062, no solo ao 01, esquerda, solo Salvador 121, decimal 1. Corpo reduza para velocidade de aproximação, irá seguir um tráfego 2320, agora 612 milhas na final da pista 28, com 1.600 de menor speed. Luna 972, pista 2000, autorizado final do procedimento ILS, jogou pista 28, reposto localizador. 2000 pés vai a condição estabilizada, igual 972. Azul 9540, pista em uso em Salvador 28, realiza o pushback com a cauda voltada para cabeceira 10, chame pronto para o táxi. Índia, portão 01, do 4062. Portão 01, 4062. Olá, minha lista, completo, final do procedimento, chame por 198, do final 95. 295, né? Oi, Salvador, boa noite. Oxenel 6258, estabilizado em ADS, low da 28. Oxenel 6258, boa noite. Ajuste 1018, chuva moderada sobre o campo, vento 190 graus, 20 nós. É, número 2 para pouso, continue a continuação. Sim, Oxenel 6258. San 3891, já está visual com o campo? Afirmativo, visual. Sim, San 3891, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 28. Vento 190 graus, 20 nós. 3891 no solo aos 04, esquerda, solo Salvador 121 no décima 1, mantém a posição antes da alfa. É, poderia confirmar as condições da pista? Molhada e claro, grato, tanto de Salvador. Chené 6258, vento 180 graus com 179, informo que a aeronave à frente reportou pista molhada, isso, colega de autorizado pouso, pista 28, vento. Vento pouso, 6258, grato. Por gentileza, confirma só o vento por 6258? Vento 190 graus, 229. 190 graus, 229, 6258. 190 graus, afirma. Bom, 972. 972, completo final do procedimento, chame de torre 198, desse 995. 1895, bom. Alô, azul 9540 para o táxi. Está com 4 horas de autonomia 02 a bordo, alterna Fortaleza.